Hoje nós vamos conversar sobre a passagem da morte. Enquanto espíritas nessa casa, nós temos ciência de que a alma é imortal, né? A vida que preenche esse corpo, essa vestimenta, é infinita, né? Ela tem uma trajetória vasta, né? Já veio de outros corpos, de outras vivências e caminha pela eternidade para aprimoramento, né? Mas o corpo esse específico, ou essa experiência, esse corpo, aliás, tão magnífico, né? A natureza nos traz ele assim com tanta sabedoria motora, fisiológica, né? Esse corpo, sim, tem um término, é finito. Nós não sabemos a data, o horário, a forma, mas nos encontramos aqui com uma certeza. Isso aqui acaba. E nessa passagem, nessa transição, nesse término, qual é a forma ou quais são os aprendizados que seriam importantes, né? Para quem fica e para quem vai. Faço um parênteses aqui, a gente não vai falar muito sobre o luto, eu pelo menos, talvez o Antônio traga isso. Sei que tem uma pessoa na casa que trabalha com esse assunto, o luto é uma questão assim muito ímpar, né? Peculiar, cada um tem o seu formato, os psicólogos tratam, acho que sempre a casa espírita traz um acolhimento para isso, né, para a despedida, mas a abordagem dessa conversa seria sobre a transição, né, sobre como a gente vê a morte, como a gente encara a finitude. Né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem pelo IBGE, o tempo de vida estimado do gaúcho é 78 anos. E é um dos maiores gráficos do Brasil, né? O Rio Grande do Sul é um povo que vive mais fisicamente, né? Então, e já viveu menos, tá? Nos últimos anos, cresceu 20 anos a expectativa de vida. É bastante. Quer dizer, a gente está ficando aqui um bom tempo, cada vez mais. Eu acredito que com as melhores condições de ciência, medicina, todas as facilidades que o progresso, né? Se bem cuidado dessa vestimenta, ela vai durar seus 100 anos. E o povo daqui ainda mais. Serra Gaúcha ainda é um povo de longevidade. Mas a qualidade da vida, e daí a vida como um todo, né? Não só como o corpo físico. Ele que tem o seu tempo final. Mas ele carrega um ensinamento, uma vivência, experiências, aprendizados, aprimoramentos, lições que a alma necessita aqui. E muitas vezes a nossa forma de ver a morte deixa tudo muito traumático, muito mais cheio de cicatrizes do que soluções, do que curas, né? Então, ter uma noção dessa finitude da vida, que a estimativa hoje no Rio Grande do Sul é os 80 anos, como eu estou vivendo aqui e agora, fazendo dessa jornada física que tenha um conteúdo eterno, espiritual, que eu deixe um legado, que eu leve disso tudo para minha família, para as pessoas que eu convivo, algo a mais, algo que nos torne realmente melhores. Eu li um livro esse mês e por isso que eu sugeri esse tema. A doutora Ana Cláudia Arantes, ela é uma médica de cuidados paliativos. Então, ela cuida de pacientes que estão em estágio terminal. Câncer, doenças que não têm um tratamento de cura, né? E quem tem isso na família, ou vivenciou isso de alguma forma, sabe o quanto é doloroso ver o corpo físico se esvaindo. E ela traz nesse livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Então, ela desmistifica um pouco a questão da morte, no sentido que a gente precisa falar dela, já que é a única certeza que a gente tem aqui. E ela traz algumas experiências dos pacientes nesse estágio terminal, quando eles percebem que, opa, agora eu tenho uma data, eu tenho uma previsão de que a doença, eu não vou me perpetuar aqui. E ela traz 5 sentimentos que os pacientes nesse estágio sentem ao final da vida. E coincidiram com alguns dos relatos, não sei se vocês lembram quando veio aquele rapaz das cartas consoladoras, não me recordo o nome dele. Ele é um rapaz que psicografa, como o nosso amigo, né, mestre, eu vou chamar ele de mestre mesmo, que o Mickey diga que não é para chamar de mestre, Chico Xavier, psicografou, trouxe muitos recados de pessoas que desencarnaram, e psicografias tão sérias que foram, às vezes, até a processos. Enfim, uma psicografia, né, de um objetivo bem forte. Mas esse médium que veio aqui no Divina Luz psicografar cartas para os familiares, ele veio numa campanha com as mães lá de Santa Maria, da Boate Kiss. Ele escreveu muitos recados desses jovens que desencarnaram naquele formato tão abrupto, né? E ele disse o seguinte naquela tarde: vim com a minha filha, a gente esperava uma carta do papai. E ele disse que a maioria das cartas que ele escreve é sobre sentimentos não expressos enquanto estavam vivos. Não são recados muito mirabolantes, não é um recado do tipo: olha aquele saldo na minha conta, aquele meu carro lá, ou aquela minha roupa, eu gostaria que fosse para fulano. Não, não. Nem Chico, nem aquele médium que esteve aqui. Ele trazia recados de: mãe, tá tudo bem. Eu te amo, sempre te amei. Escritos, recados, mensagens de sentimentos não expressos enquanto... Eu te perdoo. Então, a passagem da morte nos convida a refletir sobre a passagem da vida. Sabemos que ela vai encerrar. O que estamos fazendo aqui? A gente não está perdendo tempo pensando na conta, no fulano, no ciclano, naquela coisa ruim, não perdoando que ele me fez isso. Todos os motivos, não importa, me chamou disso. A vida aqui é uma só. A vida é infinita, mas esse momento é único. Estejam aqui agora. Vim para o Divina Luz para tomar um passe, para respirar, para me conectar com o meu anjo guardião, com o meu guia espiritual, que me acompanha assim, tão abnegado para que eu evolua. E eu estou aqui fazendo a listinha do mercado, que eu tenho que passar depois no fulano. Né? Aqui agora, a vida acontece aqui agora. Tem um filme, que é, eu gosto muito de filmes, Soul, é da Disney, a Disney Plus. E ele mostra que na vida, um músico, um jazz, né, o propósito da vida dele era ser músico. E ele desencarnou, e bem no dia que ele ia fazer um show, que era a vida dele, aquele ser jazz, tocar, né, ser músico. Então, quando ele desencarnou, ele disse: ah, não, eu perdi toda a minha vida, porque agora ia acontecer a minha vida. Aí, na trajetória do filme, ele volta, né? E os guias dele dizem: a vida não é esse propósito de ser farmacêutico, advogado, músico. A vida é muito mais. A vida está em tudo isso. Está em respirar, em sentir esse frio. É inverno. É o clima que nos caracteriza. Tem gente que viaja e vem para cá, para o sul, acha linda a serração, a geada. Vamos viver, mas sentir a vida pulsando agora, fazendo dela uma grandiosa lição de aprimoramento da alma. Então, ela traz como o médico que psicografou, ela elegeu 5 sentimentos de experiências que as pessoas que estão à beira da morte, né, ou que percebem que a vida tem a sua finitude, se dão conta. Arrependimentos, ela chama. Escolher agradar os outros e não a si mesmos. É o número 1. Então, eu faço tudo isso para o meu filho, para a minha filha, mas esqueço que, opa, ela, ele tem uma jornada, tem escolhas, e eu tenho a minha. Então, se eu projetar tudo nele, nela, ou no trabalho, daí pode ser, eu escolho essa roupa porque eu vou agradar, ou falo, não, gente, eu não gostei dessa roupa. Ou eu vou tomar tal bebida porque está todo mundo tomando na roda. É para agradar o outro? Quem nasce e vai até o fim é você com você mesmo. Nesse caminho, algumas pessoas são importantíssimas, nossos pais, né, o nosso parceiro, nossa esposa, os nossos colegas de profissão, de religião, aqui se encontram famílias espirituais gigantes, mas que tudo isso faça sentido dentro de você. Não venha para o centro, para a missa ou para qualquer lugar para agradar, para mostrar para os outros. Venha, porque é um combinado consigo. Então, o primeiro arrependimento é fazer da vida muito mais para agradar os outros do que por si mesmo. Se dá conta que, pá, aquilo lá não fazia sentido, eu fazia só porque lá naquele lugar era aceito e não fazia para agradar. Lá na hora da morte, né? Segundo, não expressar o que sentimos, que é o que o rapaz disse aqui, né? Seja bom ou ruim. Existem várias formas de expressar o que a gente está sentindo. Às vezes, nas cartas aqui tinha muito eu te amo, né? Gratidão, sentimentos nobres. Mas às vezes a gente precisa mesmo de uma forma evolutiva, de uma forma de algo construtivo, né? Eu não me sinto confortável mesmo quando tu me chama assim. Às vezes tu me chama de baixinha, pra mim tu me chamar de baixinha, eu... Às vezes a gente tem que expressar o que não gosta, não só o que gosta. Expressar os sentimentos, sejam bons ou ruins. Disse a doutora Ana Cláudia, que foi um dos segundos expressões dos pacientes que chegavam nesse estágio. O terceiro, aqui na Serra a gente quase nunca vê esse aqui. Trabalhar demais para acumular bens materiais. É só o meu número na conta, é o carro, é a casa na praia. E daí? E daí? Isso aqui se esvai? Isso aqui acaba, assim como o nosso corpo. E eu drenei toda a minha energia para acumular aquele número, para ter aquela caminhonete. Nem 8, nem 80 também, a gente precisa da matéria, sim. É nobre trabalhar, ter dinheiro, a gente constrói muito progresso, a gente traz muitas facilidades. Mas se for só isso, então não tem sentido. Então a vida, tu vai chegar lá no final, quer dizer, não é nem eu que estou falando, a maioria das pessoas que chegam lá no final tem esse arrependimento. Terceiro. Quarto. Ficar pouco tempo com os amigos e familiares. Talvez seja um pouco da consequência do outro, né? Quando tu tá preocupado demais em agradar os outros, sem se dar conta daquilo que tu sente, se tu não consegue expressar o quanto tu gosta daquela pessoa, o quanto isso não tá legal, tu se foca muito no trabalho, logo, falta pouco tempo, e o tempo é lindo, né? É precioso. Eu agora, estava vendo algumas mensagens aqui, a vida não é nem ontem, nem amanhã, ela está acontecendo agora. E eu dedicar esse tempo com aquela pessoa que me traz uma energia tão boa, que é agradável, que eu gosto de estar com ela, minha amiga, meu amigo, meus familiares, parar aquele tempo do chimarrão, não sei, aquele tempo, sabe, para ficar junto. Ai, mas eu tenho que fazer um... Esse tempo é legal. Esse tempo, ele constrói uma relação infinita. ele traz laços que enaltecem, que elevam. Então, o quarto, ficar pouco tempo com os amigos, né? Então, que a gente... E o quinto, arrependimento que ela traz, mais ou menos próximo do primeiro. Deveria ter feito de mim mesmo uma pessoa feliz. Então, é mais ou menos aquele do agradar o outro, né? Então, é aquele diálogo consigo. Para mim, me faz bem vir no centro, no Divina Luz. Né? Para mim, faz sentido eu fazer uma trança, para o outro não. Mas eu estou me fazendo feliz. Tá legal no meu trabalho, a escolha dessa profissão. A profissão é algo que, na geração passada, na nossa, era algo assim, então, fazia direito, era advogada até o final. Que ela era arquiteto, sei lá, ou marceneiro, qualquer profissão, então, era aquilo. Hoje, não mais. Eu vejo os jovens, assim, graças a Deus, eles têm algo, assim, bem mais flexível. Ah, tô gostando? Não, sabe o que? Vou abandonar isso aqui, vou ser escritora, gostei de escrever. Ah, gostei de viajar. Uns fazem, né, das viagens, daí. Então, as pessoas, eu acho que estão nessa geração um pouquinho mais libertas dessas caixas que a gente, né, então, tinha que seguir isso em função do pai ou da profissão ou da sociedade. Estão se fazendo mais felizes, né? Então, uma pergunta, eu estou feliz aqui? Hoje aqui estou bem? As pessoas com que eu estou fazendo? É um compromisso consigo, com a sua alma. Repito, esse corpo tem um prazo, mas a alma que habita nele, não. Então, é um desperdício nós passarmos por essa vida sem nutrir esses laços de amizade, sem nos alimentar daquilo que gostamos, nos alimentar em todos os aspectos, né? Qual é a leitura, qual é a música, quais são as pessoas que eu tenho. Eu tô trazendo essa experiência de vida tão pleiteada. Vocês não têm noção do que é na espiritualidade para conseguir um corpo aqui, para conseguir reencarnar e vir aqui. Nós conseguimos, estamos aqui. Para fechar, acho que me estendi até, é uma frase que traz tudo isso, né? A gente vive como se não fosse morrer e morre sem ter vivido. Então fica o convite para a gente inverter, virar esse jogo, viver com mais sentido e com mais qualidade.